Muito boa tarde a todos e a todas. Gostaria de vos dar as boas-vindas a esta conferência sobre a Pacem in Terris, uma encíclica que faz exatamente hoje 50 anos que foi publicada. Para nos falar dela, temos o Dr. Guilherme de Oliveira Martins e a Dra. Maria de Belém Roseira, bem conhecidos de todos. Antes de dar a palavra então ao Dr. Guilherme de Oliveira Martins, queria lembrar que este é um evento, uma conferência organizada pelo movimento Nós Somos Igreja Portugal, que infelizmente não tem rendimentos próprios e que por causa disso irá circular um saco onde cada pessoa poderá contribuir com o que quiser para o funcionamento deste movimento. Sem mais delongas então, dou a palavra ao Dr. Guilherme Oliveira Martins. Muito obrigado. Antes de mais, uma saudação muito especial a todos e a todas. Uma saudação muito especial à minha querida amiga Maria de Belém Roseira. E dizer-vos que eu pedi para começar, já sabiam, aliás, as organizadoras e os organizadores, porque há aqui uma convergência excepcional de iniciativas para que sou solicitado. Já foi dito, 11 de abril é o dia em que foi publicada a encíclica Pacem in Terris, 1963, há exatamente 50 anos. A encíclica foi muito surpreendente, devo começar por vos dizer. E foi muito surpreendente porque, pelos temas e pela oportunidade, a encíclica caiu como uma bomba no concílio. O concílio já levava alguns meses, nós comemorámos o início os 50 anos do início do concílio há alguns meses atrás, no ano ainda de 2012, que o concílio começa em 1962, e o concílio está a desenvolver-se. E há um tema particularmente premente no concílio, que começou por ser designado como esquema 17. Recordo os mais familiares com a realidade conciliar, ou vários esquemas correspondentes às várias matérias, aos vários temas, que seriam objeto de análise pelo concílio. E o esquema 17 tem a ver com a relação entre a Igreja e o mundo contemporâneo. E o certo é que esse esquema 17 tinha já dado lugar a um longo debate, e o longo debate tinha culminado com a rejeição do documento que tinha sido apresentado nessa matéria, rejeição em virtude da controvérsia sobre a noção de sinais dos tempos. O Papa João XXIII, quando convocou o concílio, usando a imagem muito feliz que todas se recordam certamente, a abertura das janelas e não ter medo das correntes de ar, o Papa várias vezes justamente usou esta metáfora, mas um dos pontos fundamentais que foi salientado pelo Papa, quer na convocatória, quer na intervenção inicial do concílio, teve a ver com a noção de sinais dos tempos. Eu chamo a vossa atenção, para aquilo que sabem, tão bem ou melhor do que eu, que tradicionalmente sinais dos tempos correspondem a referências que se radicavam muitas vezes no Antigo Testamento e tinham a ver com a relação entre Deus e os homens, entre Deus e o mundo, mas sempre numa perspectiva de prevalência do transcendente. E, portanto, uma relação a partir de Deus. O Papa João XXIII não queria falar desse tema a propósito dos sinais dos tempos. O Papa foi muito claro em referir que sinais dos tempos eram os sinais do mundo contemporâneo. E eram os sinais que se encontravam nos jornais, nos meios de comunicação, na rádio, sobretudo. Na altura a televisão ainda não tinha, já existia, como sabemos, mas já não tinha a expansão e a importância que hoje tinha. E, portanto, falava-se muito, era sair ao encontro dos acontecimentos. Emmanuel Mounier tinha dito, aliás, no final dos anos 40, que o acontecimento era o nosso mestre interior. Acontecimento exatamente como essa relação com o mundo contemporâneo e as manifestações do mundo contemporâneo. Porquê que eu vos recordo isto? Recordo isto porque, apesar desta preocupação do Papa João XXIII de dar ao concílio reflexão, a necessidade de reflexão sobre os sinais dos tempos, nesta perspectiva, não numa perspectiva antiga, mas numa perspectiva contemporânea, pois bem, o Papa sabia que tudo se inclinava por parte das discussões que estavam a ter lugar entre os padres do concílio, tudo se inclinava para que o tema dos sinais dos tempos e o tema da relação entre a Igreja e o mundo contemporâneo não viesse a dar lugar a um documento fundamental do concílio. Repito, a proposta inicial feita no âmbito do esquema 17, ao contrário do que aconteceu com os outros esquemas, foi pura e simplesmente rejeitada. Rejeitada a partir da ideia de que era perigoso estar-se a falar dessa relação entre a Igreja e os acontecimentos contemporâneos. Pois bem, para grande surpresa geral, o Papa, ele mesmo, interfere no concílio e subscreve uma encíclica, Pacem in Terris, que equaciona justamente este tema, sinais dos tempos, e equaciona o tema da relação entre a Igreja e o mundo contemporâneo. Todos temos bem presente esse texto e sabemos as suas características singulares. Primeira característica: é a primeira encíclica de um Papa não dirigida aos cristãos. É dirigida aos homens e mulheres de boa vontade. Portanto, é a primeira encíclica, devo dizer que não é a única. A última encíclica do Papa Bento XVI foi também dirigida aos homens e mulheres de boa vontade, a encíclica Caritas in Veritatem, ao contrário das duas outras encíclicas do Papa Bento XVI, que foram dirigidas apenas aos cristãos. A encíclica Caritas in Veritatem, à semelhança da Pacem in Terris, também é dirigida a todos os homens e mulheres de boa vontade. Ora bem, de que trata a Pacem in Terris? Já disse, tem esta característica singular, é a primeira encíclica dirigida a todos e, simultaneamente, é uma encíclica em que os diversos capítulos são sempre pontuados por uma referência: os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos. E, portanto, a cada passo, onde é que estão os sinais dos tempos? Os sinais dos tempos, sempre com uma interpretação claríssima. Quais eram os sinais dos tempos relevantes? Eram os acontecimentos contemporâneos. Eram as ameaças à paz, eram as ameaças à justiça, eram as ameaças à liberdade. Era isso, justamente, que a cada passo, nos diferentes pontos que são referenciados na encíclica, estão sempre reportados a essa noção de sinais dos tempos. É muito interessante por isto. É que o concílio, perante este documento, que deixou incomodados muitos, nós conhecemos a história, deixou muitos dos protagonistas, desigradamente aqueles protagonistas que tinham feito tudo para torpedear a aprovação de um documento no esquema 17, pois bem, não era possível. A partir da encíclica Pacem in Terris, não era possível deixar de haver uma tomada de posição formal do Concílio sobre os sinais dos tempos e sobre a relação entre a Igreja e o mundo contemporâneo. A partir deste momento tornou-se claro aquilo que ocorreu. Como sabem, o Concílio aprovou 4 constituições e há 2 que são gêmeas, digamos, que são a Constituição Dogmática e a Constituição Pastoral. Lumen Gentium e Gaudium et Spes. Pois bem, são gêmeas porquê? Porque a Lumen Gentium, que é a Constituição Dogmática, parte de uma noção que vai ser lida e vai ter que ser lida a partir da relação entre a Igreja e o mundo contemporâneo. É a noção de povo de Deus. E é uma noção do povo de Deus, não um povo de Deus abstrato, mas um povo de Deus concreto, face a um desafio que era aquilo que bem conhecemos, o desafio do fim do eurocentrismo. O Papa teve essa intuição, claro. E o Concílio tem justamente, e todas as incompreensões dos anos 60, desigualmente, relativamente aos países que tinham colónias, justamente todas as incompreensões se devem à circunstância de a Igreja deixa de ser eurocêntrica, a Igreja passa a ter que responder à mundialização, à globalização. Esta é que é, no fundo, a grande história. A primeira consequência da Pax in Terris é que o Concílio não poderia já deixar de aprovar uma Constituição, em matéria da relação entre a Igreja e o mundo contemporâneo. Repito, temos então a Constituição Dogmática, que tudo apontava, porque os padres do Concílio, que tinham levado à rejeição do primeiro documento do esquema 17, inclinavam-se para a desnecessidade de haver um documento específico, uma Constituição Pastoral. Coisa que o Papa João XXIII entendia que era impensável. Era impensável o Concílio deixar de ter uma Constituição Pastoral complementar à Constituição Dogmática nos documentos fundamentais que viriam a ser aprovados. E nota que, além do mais, este impulso que é dado a partir da Pax in Terris é um impulso que vai levar simultaneamente à inexorabilidade da declaração sobre a liberdade religiosa e a liberdade de consciência, que é um documento absolutamente fundamental e que altera radicalmente justamente a relação entre da Igreja e o mundo contemporâneo. Portanto, a Gaudium et Spes não está sozinha, não é um documento que a Gaudium et Spes relaciona-se com a Constituição Dogmática e a noção, a nova noção do povo de Deus, mas simultaneamente articula-se com a noção de liberdade religiosa e de liberdade de consciência, que é uma declaração de extrema importância. A Maria de Belém tratará disso, certamente, não quer também estar a tirar-lhe o tapete debaixo dos pés relativamente. Bom, portanto, eu não vou ser exaustivo, eu vou lançar aqui algumas pistas, sobretudo do contexto e de como é que... Bom, o esquema 17 acabou e deu lugar ao esquema 13. Todos nós nos lembramos disso, todos nos lembramos. Há um texto muito interessante na revista O Tempo e o Modo, um texto assinado por Manuel Frade, que não é nem mais nem menos do que Frei Mateus Pérez, mas que tinha que assinar sob pseudónimo, mas era Manuel Frade, portanto o pseudónimo é fantástico. Não era Manuel, mas era Frade. E justamente equaciona a preocupação que existe da parte de quem deseja que o Concílio cumpra a sua missão, é o facto de ter havido estas resistências. O esquema 13 vai se corresponder justamente ao tema que já vos referi, a relação entre a Igreja e o mundo contemporâneo, e já não há aquela tentativa de alguns de tentar de evitar que o esquema 13 desse lugar a um documento, desse lugar a uma Constituição. Portanto, passou a ser pela positiva, enquanto tinha sido um bocadinho um jogo do gato e do rato até à encíclica Pax in Terris, agora não, agora era inexorável. O Papa tem esta premonição extraordinária. Como sabem, o Papa morreu poucos meses depois, muito poucos meses depois, mas não quis deixar de lançar ao concílio este desafio. Desafio que é, ponto 1, equacionar a questão dos direitos fundamentais. É aqui que começa a batimento. Os direitos fundamentais das pessoas. Depois, a noção de deveres fundamentais. É muito curioso, porque estes deveres, o Papa diz, são deveres de pessoas, ligados à dignidade das pessoas. Muitas vezes a resistência que os cidadãos ocidentais têm à noção do dever não é a questão da responsabilidade, não. É que os deveres do antigo regime eram os deveres de servo ou de súdito. E estes deveres, de que fala a Constituição, a encíclica Pacem in Terris, estes deveres são os deveres de pessoa, os deveres das pessoas. Há uma metáfora muito, muito interessante, que não é a metáfora do Papa, mas é uma metáfora muito portuguesa, que é a metáfora do tapete de arraiolos, não é? Que é o seguinte: os direitos é o direito do tapete, não é? Portanto, mas não é possível fazer o tapete sem justamente conhecermos como é que a trama, como é que tudo foi tecido. E isso é a parte, o reverso. Mas para fazer o tapete é preciso o verso e o reverso, não é? E obviamente que estamos, os direitos têm sempre os deveres por trás, mas são deveres de pessoa, deveres de dignidade. Estes elementos são fundamentais. E é isso que o Papa nos diz, justamente nessa primeira parte fundamental da encíclica. Depois há a consideração fundamental, que é o grande tema, a ordem internacional. A questão da ordem internacional. E é a grande mensagem da encíclica, não, ainda hoje esquecida por muitos, não é? E é o desafio da reforma das Nações Unidas. Está lá todo. Quer dizer, a reforma das Nações Unidas está lá referida. A comunidade internacional precisa de se reorganizar. Em nome de quê? Em nome da paz. Hoje esse tema é atualíssimo. Vivemos uma crise financeira, uma crise económica, que é uma crise de valores, mas verdadeiramente o grande problema com que nos defrontamos neste momento é o problema da paz. Se não resolvermos o problema da crise financeira, temos justamente um problema grave de paz. De guerra e de paz, naturalmente. Bom, e é naturalmente extremamente importante. É um texto, aliás, luminoso. O texto, a encíclica Pacem in Terris, é um texto absolutamente luminoso, porque é um texto onde se parte da pessoa, reconhece clara e inequivocamente a importância dos direitos fundamentais, depois equaciona-se a reorganização da sociedade internacional. E é muito interessante a passagem. O Papa começa por nos falar do bem comum da comunidade e, simultaneamente, propõe-nos a nova ideia, o bem comum internacional. E o bem comum internacional obriga a que as desigualdades sejam postas, se as desigualdades sejam contrariadas. Infelizmente, as desigualdades, desde a encíclica até hoje, agravaram-se no mundo. Infelizmente, ao contrário do que estava dito. E essa aqui é a grande questão, é que a encíclica Pacem in Terris é hoje atualíssima, porque nós não ganhou rugas, não é? Não ganhou, é muito interessante, porque a encíclica está ali, viva, a propor-nos justamente aquilo que é um alerta, e um alerta muito claro, muito forte, alerta que relaciona a noção da dignidade humana, partir das pessoas, partir dos direitos e dos deveres, das responsabilidades das pessoas, a subsidiariedade e depois, naturalmente, a questão do bem comum internacional e a ideia de justiça não apenas na lógica da proximidade, mas justiça feita na proximidade e depois justiça distributiva equacionada na própria sociedade internacional. É uma história que acaba bem, felizmente, no concílio, uma vez que o esquema 13 veio a permitir a aprovação da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, uma das quatro constituições conciliares, e indiscutivelmente um dos documentos de maior relevância, uma vez que é um documento que vai permitir equacionar no seu conjunto esse relacionamento com o mundo global, já não eurocêntrico, e um mundo onde os temas da liberdade, da responsabilidade, do respeito mútuo, da solidariedade ou da justiça não podem deixar de ser equacionados. Basicamente é isto, e agora, com muito mais brilhantismo, a minha querida Maria de Belém percebe. Muito obrigado. Passo então a palavra à doutora Maria Belém Roseira e após a sua intervenção teremos um pequeno debate. Muito obrigada e boa tarde a todas e a todos. E eu começo por agradecer o convite que a Ana Vicente me dirigiu em nome do movimento Nós Somos Igreja para vir aqui falar dos 50 anos da Paz em Terras. E como o meu querido e estimado amigo e colega Guilherme Oliveira Martins já referiu os traços principais da encíclica e já a situou na sua época, eu gostaria talvez de falar um bocadinho à volta sobre outros temas que se interligam sem deixar de falar na encíclica. E o primeiro deles, ou melhor, a minha primeira palavra vai para dar uma justificação do meu atraso, e tem a ver com a apresentação de um projeto de lei na Assembleia da República, de que eu sou a elaboradora e consequentemente a primeira subscritora, no sentido de permitir a atribuição da nacionalidade por naturalização aos judeus sefarditas, descendentes de judeus sefarditas portugueses, que mantenham a ligação a Portugal através da língua e dos costumes e das tradições. Parecer-nos-á que, tantos séculos depois da sua expulsão e da perseguição de que foram alvo através da Inquisição, que não existiriam pessoas nestas circunstâncias, mas não é verdade. E não é verdade precisamente porque a relação das pessoas com a sua terra e com a terra onde nascem, sobretudo se delas são postos fora de uma maneira que é sentida como injusta e violenta, pois acaba por permitir a manutenção de comportamentos, de rituais, de relações afetivas, que muitas vezes são insuspeitas para aqueles que não passaram por essa situação e que levam a que ainda hoje muitos desses descendentes de judeus sefarditas conservem nos países onde foram parar a chave da casa de Portugal de onde foram expulsos. E, portanto, digamos que não teria havido melhor forma de comemorar os 50 anos da Paz em Terres, que foi a encíclica da paz e a promotora da paz e do diálogo entre todas as pessoas e todas as civilizações, do que nós reencontrarmos com a nossa história e permitirmos esta reparação, que é uma reparação muito singela, é uma reparação altamente insuficiente, mas é importante, e é importante também que ela vá ser aprovada por unanimidade na Assembleia da República, lugar onde há muito, muito espaço para guerra e muito pouco espaço para entendimento. E, portanto, digamos que simbolicamente, acaba por ser uma forma de homenagear estes 50 anos da encíclica Pacem in Terris, que foi realmente uma pedrada no charco, sem prejuízo de ser um documento que vem um pouco na linha do que foram encíclicas anteriores, e designadamente a Rerum Novarum de Leão X, que já apontava, de Leão XIII, desculpe, que já apontava o caminho do social, o reencontro com os pobres, como algo que a Igreja deveria fazer e promover. E, portanto, este meu atraso fica a dever-se ao facto de que, com a programação da Assembleia da República, uma intervenção que estava prevista para cerca das 3 horas foi-se atrasando e acabou há bocadinho. Ora bem, na sequência daquilo que já aqui foi dito, eu gostaria de sublinhar o seguinte. Esta é a primeira das encíclicas que, de certa forma, sufraga. E, além de sufragar, incorpora a doutrina dos direitos humanos na doutrina social da Igreja. Até aí não tinha sido feito. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 1948. Ela surge na sequência da Grande Guerra e das atrocidades que foram cometidas. Ela é herdeira de um património milenar filosófico, religioso, que pode ser apelidado de humanista, uma construção coletiva muito, muito antiga, muito sedimentada, mas que encontrou o ambiente adequado para ser aprovada precisamente na sequência das tragédias da Segunda Guerra Mundial. E esse documento, Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem valor proclamatório, e que, portanto, acabou por, de certa forma, formatar os princípios gerais de todas as leis fundamentais dos países que têm a democracia como seu regime político. Esse trabalho foi conduzido por uma mulher fantástica, que foi a Eleanor Roosevelt, que, aliás, trabalhou dia e noite para conseguir chegar a um texto que fosse um texto que pudesse ser aprovado com as dificuldades de entendimento que existiam numa organização que se pretendia universal e, ao pretender-se universal, como é evidente, é integrada por gente com muitas e variadas ideias, por vezes de difícil conciliação. Ora bem, a encíclica Pacem in Terris, como é evidente, vem integrar na doutrina social da Igreja os direitos humanos entendidos como dons da criação. E, ao serem dons da criação, não podem ser ofendidos, porque eles são inerentes à pessoa humana e à dignidade da pessoa humana. E é muito interessante que os próprios capítulos da encíclica, ao fim e ao cabo, se conformam, são 5 capítulos principais, se conformam com as mensagens principais da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A primeira delas é a questão da correlação entre direitos e deveres, porque muitas vezes a Declaração Universal dos Direitos Humanos é entendida e vista como conferindo apenas direitos e direitos universais, mas ela confere também deveres, aliás, na relação sinalagmática que o direito também incorpora, do direito como correlativo do dever ou o dever como correlativo do direito. E é muito importante aproveitar estas oportunidades para sublinhar isso, na medida em que, logo no artigo 1º da Declaração Universal, aquilo que se diz é: todos são iguais em direitos e todos nascem livres e iguais em direitos e dignidade, E depois há um segundo período que ninguém conhece e que é, dotados de razão e de consciência, todos devem agir uns para com os outros em relação de fraternidade. E ao ser assim formulado este artigo primeiro, como é evidente, ele podia ser bem incorporado diretamente na doutrina social da Igreja. E João 23 assim o entendeu, porque é a partir desta formulação que logo no primeiro capítulo da encíclica se afirma a relação insuperável e íntima entre os direitos e os deveres da pessoa humana. Depois há uma segunda parte, que é uma segunda parte também muito importante, que é o estudo das relações que devem existir entre os indivíduos e os poderes públicos. A partir da encíclica Rerum Novarum, a Igreja afirmou-se como estando no domínio do social, enquanto os poderes públicos estão no domínio da política. Mas o que é um facto é que há uma relação entre os dois mundos e é essa relação entre os dois mundos que deve pautar-se pelo respeito dos direitos humanos, vistos e entendidos como dons da criação e, portanto, fazendo uma relação direta com a dignidade transcendente da pessoa humana. E transcendente porquê? Porque cada pessoa humana é criada à imagem e semelhança de Deus, e por isso é que é transcendente e por isso é que tem dignidade sobre todos os outros seres vivos. Uma terceira parte também da encíclica destina-se a regular ou a definir ou a identificar as relações que devem existir entre as comunidades políticas. O Guilherme Oliveira Martins já referiu que esta encíclica é promotora da paz, como o seu próprio nome indica. Localizou-a na época política em que se vivia, no tempo em que se vivia. E o tempo em que se vivia é o tempo da proliferação nuclear e é o tempo da Guerra Fria, se bem todos se lembram, 1963. Estamos, porventura, na época mais tensa desse período da nossa história recente, com os mísseis, se é que na altura já se chamavam mísseis soviéticos em Cuba, a possibilidade, ou digamos, a hipótese que ainda existiu de Kennedy avançar para uma guerra no sentido de eliminar o poder da Rússia ali tão perto dos Estados Unidos da América, através dos seus agentes aí colocados. E esta encíclica vem definir que a forma de resolução de conflitos é a diplomacia. Não o diz assim, é assim que nós hoje dizemos, na via diplomática, é isso que se incorpora no discurso político, mas é a diplomacia através das negociações que assentam na confiança mútua. Portanto, esta identificação da indispensabilidade da confiança mútua para que haja concertação entre as nações, para que haja paz duradoura, para que não haja guerra. Porque a paz entre os homens, segundo se diz na encíclica, exige a verdade como fundamento. E digamos que este é um marco que acabou por ser incorporado. Incorporação essa que vem mais tarde levar a que a Igreja tenha toda a força e toda a legitimidade para se opor como se opôs, por exemplo, à guerra do Iraque. É esta noção que não é através das armas que se resolvem os conflitos, não é através das armas que se conquista a paz, mas que é através da persuasão, do convencimento em função dos valores em que se acredita e, sobretudo, do respeito pela vida humana. Respeito esse que decorre da prioridade dos seres humanos sobre todos os outros seres da criação, sem prejuízo do respeito ambiental, que também é aqui apontado e, de certa forma, contido nesta encíclica que leva a que se inaugure um novo discurso, uma nova postura e em que se crie cada vez mais aquilo que é hoje uma verdade vivida, que é a rejeição da violência como forma de convívio na sociedade, seja a violência contra as mulheres, a violência contra as crianças, a violência das guerras, que as guerras significam entre os povos. Esta terceira parte também é aquela que vem imediatamente abrir o espaço para a que se lhe segue no sentido de definir as relações dos indivíduos e das comunidades políticas com a comunidade universal, considerando a igualdade de todos os povos e entre todos os povos, que o mesmo é dizer a igualdade entre todas as nações, e ao dizer-se isso, a condenação do domínio colonial e, portanto, do direito à autodeterminação dos povos. E digamos que este aspecto, embora a encíclica venha no desenvolvimento de uma postura em que a Igreja pertence o campo do social e não o campo do político, parte da sua definição filosófica e religiosa do que é o social, para daí tirar consequências políticas, embora, como é evidente, não o diga abertamente. Depois, há uma outra parte, a última parte, que é também muito, porventura, ignorada, mas que é extraordinariamente importante, sobretudo em épocas onde cada vez mais os cidadãos se alheiam da vida política e da vida das suas comunidades, em que se afirma a importância de que os católicos participem da vida pública, unindo fé religiosa e ação temporal. Isto é muito importante, porque realmente a vida da polis é a vida que diz respeito a cada um de nós. E se nós nos desinteressamos da vida da polis, se nós não a influenciamos, se nós, de certa forma, nos aliamos daquilo que pode ser decidido, como é evidente, nós não estamos também a cumprir o nosso dever, que é de, através da nossa ação, levarmos as orientações que são dadas no sentido do bem comum, a tal expressão que é a única que legitima, também no dizer de filósofos políticos da época, designadamente Hannah Arendt, que é o bem comum que justifica o exercício da política, da mesma maneira que a doutrina social da Igreja identifica o bem comum como aquilo que deve ser promovido por cada um de nós e, sobretudo, pelos cristãos que têm uma especial responsabilidade. Dito isto, é talvez interessante referir que toda esta decorrência, toda esta interpretação, toda esta formulação decorre daquilo que é a regra de ouro para a Igreja. Nós hoje andamos muito fustigados com a identificação de várias regras de ouro. Regras de ouro essas normalmente identificadas de acordo com aquilo que é a prevalência das mensagens que nós hoje recebemos. Uma época muito assente no materialismo, no que ele significa de diminuição da importância da religiosidade, muitas vezes até da má visão ou da má interpretação que se faz de uma postura pautada pela religiosidade, e uma vivência muito marcada, para além do materialismo, na materialidade. A materialidade no sentido que eu empresto a esta palavra, que é o da bulimia do consumo, que no dizer de Lipovetsky é efetivamente uma doença com características muito especiais. Esta expressão bulimia do consumo realmente retrata muito bem o que é uma relação muito patológica com os bens que depois de adquiridos deixam de interessar, relação essa que é aquela que ao fim e ao cabo sustenta um modelo económico que depende do consumo e das necessidades de consumo que cria nas pessoas para progredir, apesar dos terríveis efeitos que provoca, quer do ponto de vista do equilíbrio das pessoas e da relação humana, quer também das questões ambientais. Dizendo isto, gostaria também de referir que esta encíclica, ao abordar as questões das desigualdades, é uma encíclica que acaba por continuar uma opção que já se via na Rerum Novarum da Igreja pelos pobres. E é importante que em documentos que são marcas que parecem que vão revolucionar quer o mundo da Igreja, quer o mundo em que vivemos, pelo impacto terrível do ponto de vista positivo que criam nas épocas em que são muito divulgadas e em que são muito analisadas, e depois as fases subsequentes de perda de efeito, de perda de impacto daquilo que na altura provoca um grande clamor e uma grande impressão, e a necessidade de retomar determinado tipo de ideias e de princípios em épocas que, mercê do seu abandono, nos fazem aproximar de tragédias tão semelhantes como aquelas que deram origem à sua elaboração. E é precisamente esta a época em que vivemos, e por isso é interessante que o novo Papa apareça com o discurso da opção pelos mais pobres, opção esta que também tem dado origem, designadamente devido ao facto de ele ser originário da América Latina, e da América Latina no qual teve muita relevância a teologia da libertação. Teologia da libertação essa condenada depois pela Congregação da Doutrina da Fé, que este Papa venha retomar o discurso da importância dos mais pobres em época de crescentes desigualdades, de crescente desemprego, de crescente incapacidade das pessoas conseguirem sustento para si próprias e para aqueles que dependem deles, mas digamos que essa posição e essa referência principal, e eu diria quase matricial, do novo Papa à importância dos mais pobres, é ela em si também descodificadora e negadora de um discurso que é o discurso que aposta numa visão da solidariedade como caridade e não numa visão da solidariedade como direitos para além da caridade. Portanto, este aspecto é extraordinariamente importante. Porquê? Porque a caridade, sendo uma virtude para os cristãos, é um ato individual, e os direitos pressupõem uma organização coletiva, uma organização da política da cidade, no sentido de garantir que essa solidariedade se faz não através da arbitrariedade, mas através do respeito. E qual é a grande diferença entre a caridade e os direitos? É que a caridade agradece e os direitos podem ser exigidos. E aqui há a diferença entre a relação de subserviência ou a relação da igualdade. Faz toda e toda a diferença, e normalmente não é vista como tal. As pessoas não se apercebem destas subtilezas que são as verdadeiramente construtoras da tal identidade com dignidade e da tal identidade que se impõe a todas as outras coisas que são instrumentais relativamente ao atingir das finalidades, e as finalidades são o respeito pela vida humana e pela tal regra de ouro do amor ao próximo, que essa é que é realmente a verdadeira regra de ouro da Igreja e é, e deve ser, a meu entender, a regra de ouro dos cristãos. Ora bem, dito isto, eu gostaria também de, a propósito desta encíclica e a propósito da conturbação da época em que vivemos, e uma vez que esta sessão é organizada pelo movimento Nós Somos Igreja, falar um pouco da importância no século XXI, nós fazermos ou refazermos ou retomarmos aquilo que esta encíclica pretendeu. Esta encíclica pretendeu, a meu entender, também converter e dar um outro rumo e uma outra visibilidade. Não àquilo que muitas vezes é o discurso da Igreja, assente na ressurreição que ninguém vê e que é transmitida como a redenção, para olhar para os Evangelhos naquilo que eles trazem de ensinamentos práticos para a vida de todos os dias. E esta sensibilidade e a importância de se fazer essa recondução, que pode ter um impacto muito maior do que a invocação do milagre e da redenção, como, digamos, o horizonte que nós temos, e o único horizonte que nós temos. Queria sublinhar designadamente o papel do padre Anselmo Borges nos colóquios que tem promovido e que já foram publicados em livro, no sentido de mostrar, de dar a conhecer, através da reflexão de teólogos, de pessoas comuns, de mulheres, aquilo que é a possibilidade de transposição do Evangelho, que nos dê ensinamentos para a maneira como nós nos conduzimos na nossa relação, na família, nas vizinhanças, nos amigos, na comunidade onde nos inserimos, no espaço público em geral. E essa orientação é dada tanto para homens como para mulheres, porque, regressando à encíclica Pascha in Terris, ela é a primeira que, efetivamente, na linha da doutrina dos direitos humanos, vem reconhecer a igualdade entre homens e mulheres, a igual dignidade entre homens e mulheres, o respeito de que as mulheres são credoras, enquanto seres humanos com igual dignidade, a necessidade, porventura, de especial proteção que lhes cabe por força daquilo que é a sua especificidade e a sua identidade. E este aspecto é muito importante porque coincide com o facto de, pela primeira vez, também no Concílio Vaticano II, ter havido mulheres que participaram. Foi a primeira vez na história e daí a grande expectativa que o Concílio criou, e criou designadamente para as mulheres, uma vez que o papel que a Igreja lhe reserva e continua a reservar é um papel de retaguarda, é um papel de subserviência, é um papel não de primeira linha, mas um papel de serviçais na reprodução de um modelo social que já nem a própria doutrina social da Igreja sustenta, porque não é sustentada. E o que é interessante é que, apesar de ser assim, isto demonstra bem aquilo que eu vos estava a dizer, que determinadas coisas parecem ir num certo sentido, têm uma época inicial onde funciona toda a energia que vai enfraquecendo até que depois se retome novamente um elan que decorre normalmente de algo que já não é tolerável nem aceitável. E dizendo isto, E para não abusar já da vossa paciência mais, uma vez que vai haver um período de debate e é muito mais enriquecedor falarmos uns com os outros do que propriamente eu estar aqui a falar sobre a minha interpretação sobre estas coisas, eu gostaria de vos dizer como, por vezes, usando as palavras de Ivone Gebara, que é uma religiosa brasileira da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora, que fez uma opção por uma vida religiosa dedicada ao serviço dos mais pobres. Ela conta-nos aqui um episódio que eu acho que é muito interessante, porque nos faz lembrar a todos e suscita em nós todos a necessidade de adequar o discurso sobre aquilo que são as mensagens que nós damos ao público que, em princípio, deve ser ao público que a recebe. E ela conta-nos um episódio que é muito interessante, porque ela fazia muitas visitas a bares populares e ia dar aulas a homens operários sobre a Bíblia. E ia uma vez por mês à casa de um deles, onde se reuniam 8 a 10 operários, e ela fazia a leitura da Bíblia no sentido de confirmar os direitos dos trabalhadores. E a mulher do dono da casa nunca participava nas conversas, ficava na cozinha ou trazia-lhes um café. Até que um dia esta Ivone Gebara vai visitá-la apenas a ela e perguntou-lhe porque é que não participava nas conversas que ela tinha com os homens que ali se reuniam. E ela disse-lhe que precisava de cuidar das crianças, que tinha que fazer o café, e discutiram até que ela, quase irritada, lhe disse: quer saber por que motivo é que eu não vou? Porque você fala como um homem. A Ivone Gebara tentou defender-se e ela perguntou-lhe: você conhece os problemas económicos que nós, mulheres de operários, temos? Não. Você sabia que sexta-feira é o pior dia para nós, porque o salário do trabalhador sai no sábado e na sexta quase não há comida? Não, dizia Ivone Gebara. Você sabe o tipo de trabalho que fazemos para aproveitar o salário do marido? Não. Você sabe as dificuldades sexuais que temos com nossos esposos? Não. Entende porque é que eu não quero participar nas suas conversas? É porque não fala a partir de nós. Essa mulher abriu-lhe os olhos e ela então deu-se conta que abria os olhos para a condição de mulher na Igreja. Se eu digo isto é para sublinhar, porventura, a importância da entrada dos olhos da mulher na Igreja. Porque só temos discursos de homens. Só temos discursos de homens, só temos o ângulo de análise dos homens, e é realmente indispensável nós termos também o ângulo de análise das mulheres. Em época onde o homo economicus é o discurso dominante, na época em que desapareceu o discurso relativo ao homo reciprocans, o que significa a nossa cooperação enquanto comunidade humana, a cooperação que temos que ter uns com os outros e não a concorrência de uns com os outros, concorrência que é predadora dos sentimentos humanos, eu gostaria de dizer que cada vez mais precisamos de um discurso da encíclica Pacem in Terris, de a divulgar, de a entender como o discurso que dá dignidade aos mais frágeis e aos mais vulneráveis, porque vivemos realmente numa época em que continuam só alguns a ter voz e socorrendo-me das palavras de Antero de Quental, que dizia: além dos filósofos que indagam. E eu poderia acrescentar: além dos economistas que falam e que tentam formatar as nossas vidas através da promoção da riqueza não bem distribuída e da destruição do emprego como fomentadora de mais bonificações, há ainda no mundo uma outra classe, menos brilhante, mas mais numerosa de pessoas. São os tristes que choram. E eu acho que a Paz em Terras veio para tentar diminuir este número de tristes que choram, e que o papel dos cristãos é precisamente diminuir o número dos tristes que choram. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado. E então agora dar abertura ao debate. Antes eu pedia um favor, julgo que a Maria João se calhar já está, não está, pedia só o favor de, exato, Maria João já está a tratar disso, de baixar um pouco aquela persiana, senão não consigo ver ninguém. Ótimo, muito obrigado. Então, tal como eu disse, vamos dar início então ao debate sobre a Pachamin Terris, debate inspirado por estas duas magníficas intervenções. Sobre o formato do debate, eu julgo que será melhor receber primeiro duas ou três contribuições, dar a palavra à mesa e depois fazer isto sucessivamente. Quem é que quer intervir? Ana, faz favor. Gostei imenso da intervenção da Maria João Teixeira, também do Guilherme Oliveira Martins, e de facto eu tinha 20 anos quando foi publicado A Pachamin Terris, e lembro-me, como se algumas pessoas nesta sala talvez se lembrem, de como em Portugal nós vivíamos, quer em ditadura, quer em guerra colonial, como para nós foi assim um sopro, uma emoção, um alento, foi de facto uma coisa maravilhosa que surgiu e que, aliás, teve problemas com a censura, enfim, não registrais, mas certamente há pessoas que se lembrarão, e portanto, além de tudo, não é? Claro que é um documento importantíssimo nos tempos presentes, e foi ao longo destes 50 anos, mas naquele momento, e em Portugal, e certamente noutros países a viver situações semelhantes, foi também muito importante. Só queria também dizer uma nota. Essa Yvonne Gebara, que de facto tornou-se uma grande teóloga feminista, teologia feminista, foi suspensa no tempo do Papa João Paulo II. Ela era professora, não sei bem que universidade, do Brasil, e foi suspensa e obrigada a interromper a sua docência, precisamente por ser considerada demasiadamente feminista, avançada, etc. Só um momento. Santo, não é? Diga? Bem, há mais uma. Há mais alguém que pediu para falar, se faz favor? A seguir. Partilhar convosco uma ideia, as ideias que aqui já foram referidas, que nós estávamos perante uma igreja blindada nas suas maneiras. E esta Pachamin em Terris foi publicada em, portanto, em 11 de abril de 73, era Sexta-feira Santa. Normalmente, nas Sextas-feiras Santas, não há memória assim de uma publicação deste género, não é? Era domingo de Páscoa, etc., o Pio XII. E impressiona-me também, não só ser Sexta-feira Santa, como este Papa morreu um mês e 22 dias depois. Uhum. Portanto, em 3 de 6 de 63. Tudo nele foi rápido. Ele foi alguém que vinha para cumprir uma missão, e nós sentimos-no, e nele foi tudo muito rápido. E ele sabia que estava doente, porque ele morreu, penso eu, com cancro, e, portanto, ele já sabia que estava doente e que estava mesmo, enfim, na fase terminal. E ainda não tinha sido nada publicado no concílio, a não ser uma mensagem à humanidade no dia 20 do 10 de 62. O concílio tinha sido aberto no dia 11 de, portanto, no dia 11 de outubro de 62. Para mim, não sei se para a mesa, está aqui um pouco o testamento espiritual dele. Ele cria uma igreja para fora, uma igreja que saísse da muralha, uma igreja, como disse, portanto, como foi referido, uma igreja para aqueles que não têm defesa, para aqueles que ninguém os defende, para aqueles que são anónimos. E, portanto, eu acho que é o melhor do João Paulo, do Papa João XXIII, é justamente, e ele quis, com certeza, sabia, portanto, morreu pouco depois, e ainda não tinha aparecido nenhum documento, mas deixaram um documento que marcasse o que vinha a seguir. Portanto, este documento é, por assim dizer, o melhor documento do, enfim, depois da convocatória do concílio em 25 de junho de, portanto, ele foi eleito Papa em 58, portanto, 58 em, e em 25 de janeiro de 59 ele faz o primeiro anúncio do concílio. Eu pedi-lhe só que abreviasse, porque há mais pessoas, pois, certamente, que querem falar, por favor. Isto, no fundo, penso eu que é, por assim dizer, o testamento deste Papa para o mundo, para nós todos, não é? A Igreja é para a sociedade, em particular para aqueles que não têm defesa. Muito obrigado. Há mais uma pessoa que pede intervenção. Pedia que se identificasse, por favor. Não, Xavier. Estava a saber uma pergunta, que é, no contexto da época, houve alguma reação concreta da hierarquia da Igreja Portuguesa ou não? Houve algum acontecimento em torno da encíclica? Mais uma última pergunta e dou a palavra à mesa. Eu vou ser rápida, mas eu gostaria de levantar aqui, ou sublinhar, talvez uma coisa que não foi falada, mas sugerida, e muito bem, pela Maria de Belém, mas pegando numa coisa que disse o Guilherme Vera Martins e que tem a ver depois com o que disse a Maria de Belém, que é o seguinte. Na análise que o Guilherme Vera Martins fez, e muito bem, sobre os textos conciliares, e agora também chamando, recentemente houve um curso sobre o Alfredo Teixeira sobre esse assunto, professora católica, e que foram documentos, não é? Foram documentos, isto quanto à aspecto da hierarquia ou dos católicos pós-conciliares, o que aconteceu. E o meu irmão falou de uma coisa que eu acho que é muito importante, que é, há tempos de grande crescimento, de grande maturidade, de grande inovação das ideias das pessoas, mas não quer dizer que isso não se esbata tudo, e são as suas palavras, e que essa energia se perca. Eu penso que foi o que aconteceu com o concílio. O concílio fez realmente documentos importantíssimos, só que a seguir não houve um fechamento sobre esses documentos e não houve o que acontece também nas sociedades humanas, simplesmente, pôr em prática todas as ideias, por uma que fossem variadíssimas as razões, medo, receio, atitude de alguns cardeais que estavam lá, etc. Não sei, isso agora também não interessa. O que interessa é que não foram postos em prática, quer dizer, não houve uma passagem da ideia para a realidade, para a transformação da realidade. Não sei se queria dizer alguma coisa sobre esse aspecto, podia dar para outra conferência, não sei. Dou agora então a palavra à mesa para eventualmente responder, houve uma pergunta, e dizer alguma coisa em relação aos comentários. Muito bem. Leonor, eu confesso que não sei qual foi a reação que houve à época dos nossos poderes políticos, mas presumo que a reação tenha sido pura e simplesmente a não divulgação. E o ignorar, até porque do ponto de vista político era muito incómodo, porque lembram-se bem do que aconteceu quando depois Paulo VI recebe no Vaticano os líderes dos movimentos de libertação colonial. Isso aí deu realmente um grande escândalo, deu protestos diplomáticos junto da Santa Sé. Oh, Guilherme, venha cá, que é capaz de saber melhor do que eu isto, embora o Guilherme seja mais novo que eu. Estava aqui, eu e o Mons. Guilherme estava tudo que nós não sabemos. Exatamente. O Guilherme não faz outra coisa senão estudar e ver. Esse cara é só lembrar. Diga? E estava? E não estava cá, e eu já agora desculpem um inciso que ainda hoje citei. O seu antepassado historiador, por causa do que significou a expulsão dos judeus de Portugal na minha intervenção na Assembleia da República, porque hoje fez-se um projeto de lei para atribuir a nacionalidade por naturalização aos descendentes judeus portugueses. Exatamente. Dos sefarditas. Leonor Xavier estava a perguntar qual foi a reação da nomenclatura política à Paz Sem Terras daquela época. Ai, da Igreja. Eu acho que foi pura e simplesmente o não referir, foi o silenciar, foi o não retirar daí consequências. A ideia que eu tenho, não tirar daí consequências. Porque lembrem-se que naquela altura nem sequer a Declaração Universal dos Direitos Humanos tinha sido ratificada pelo Estado português. Foi apenas em 1978, formalmente foi em 78. Porque embora fosse um documento proclamatório, ele não deixou de ter a tal influência que eu referi, de incorporar e de ser embebido na matriz dos textos constitucionais de todos os Estados democráticos. É assim ou não é? Por isso, quando hoje ficam muito aflitos com o princípio da confiança, o princípio da igualdade, o princípio da proporcionalidade, etc., tudo isso decorre da doutrina dos direitos humanos. E, portanto, presumo que à época se tenha silenciado, como, aliás, se continuam a silenciar muitos textos de outras encíclicas e muitos documentos religiosos que incorporam no seu conjunto a doutrina social da Igreja. Aliás, eu gosto muito de divulgar este documento que está por mim muito bem sublinhado e anotado, pelo menos para aquilo que é a minha maneira de ver, que é o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, que foi publicado pelo Vaticano em 2004 e que não é objeto de nenhuma divulgação. São as encíclicas? Não. Não, é tudo. Não, são os documentos, vários. São os vários documentos, quer dizer, é a interpretação da Igreja e o ensinamento da Igreja decorrente dos textos bíblicos e a sua relação com os documentos que a Igreja produz e que são de uma riqueza extraordinária, desde a identificação da tal regra de ouro universal, que é a regra de ouro que verdadeiramente importa para nós, até ao papel da doutrina social da Igreja na sociedade. A doutrina social é a palavra que liberta, a igual dignidade de homens e mulheres que decorre aqui da faixa in terris, a abertura à transcendência e à unicidade da pessoa, isto nos aspectos que eu acho porventura mais marcantes, os princípios assim definidos da doutrina social da Igreja, que é a dignidade da pessoa humana, que é o primeiro de todos os ensinamentos no qual todos os outros têm fundamento, como ao bem comum, na subsidiariedade e a solidariedade, que aqui falávamos há pouco, a opção preferencial pelos mais pobres, que este Papa vem agora recuperar, e, digamos, o princípio da solidariedade como princípio social e virtude moral, mas princípio social, por isso é que eu vos dizia que há tal diferença entre a solidariedade organizada, os direitos e a caridade, que não se reivindica e agradece e que pode realmente fazer dos seres humanos subservientes em vez de pessoas com a coluna vertebral direita e realmente titulares de direitos e deveres, a solidariedade e o crescimento comum dos homens, os valores fundamentais da vida social, a verdade, a liberdade, a justiça, o amor, a via da caridade com o seu capítulo próprio, a importância da justiça à luz do mundo atual, porque as formas clássicas da justiça são a comutativa, a distribuída, a legal, e afirma-se aqui, a justiça mostra-se particularmente importante no contexto atual, em que o valor da pessoa, da sua dignidade e dos seus direitos, a despeito das proclamações de intentos, é seriamente ameaçado pela generalizada tendência a recorrer exclusivamente aos critérios da utilidade e do ter, a tal bulimia do consumo, não é? E por aí fora, não vos maço com isto, mas isto é um documento desconhecido e que é muito, muito interessante, porque aqui se estabelece também uma afirmação muito clara no que se refere às relações entre trabalho e capital, com uma dignidade maior do trabalho relativamente ao capital. O trabalho, pelo seu caráter subjetivo ou pessoal, é superior a todo e qualquer outro fator de produção. Este princípio vale, em particular, no que tange ao capital. Mais claro do que isto não há. Mais claro do que isto não há. A doutrina social tem enfrentado as relações entre trabalho e capital, salientando-se que seja a prioridade do primeiro sobre o segundo, sendo o segundo a sua complementaridade. E, portanto, há aqui realmente ensinamento. A questão do direito ao trabalho, o direito ao trabalho como absolutamente indispensável para a tal realização da transcendência do ser humano, é através do trabalho que a pessoa se liberta, é através do trabalho que a pessoa cumpre a sua missão, é através do trabalho que a pessoa se sustenta a si e aos outros, o trabalho como sendo necessário, a família e o direito ao trabalho e as mulheres e o direito ao trabalho. Portanto, está aqui tudo. Ninguém quer saber disto porque são mensagens revolucionárias. Mensagens revolucionárias que comprometem o poder no mundo tal como ele está organizado atualmente, e isso tem muito poder. Portanto, aqui está tudo. Era só isso que eu queria dizer. Alguém, desculpe só dizer isto. Diga. Havia mais uma pergunta que era a questão dos tempos. Há uma pessoa que pergunta o nome do documento. É o compêndio da doutrina social da Igreja, tão simples quanto está publicado. Talvez seja melhor as pessoas que ainda faltam, porque há três pessoas inscritas. Primeiro, se faz favor, sim. Só um momento, é a segunda pessoa, portanto. Eu estou a seguir a ordem das inscrições, é só isso. Faz favor. Eu? Não, a senhora à frente. Sou eu. Eu, nós estávamos lá e éramos muito pequenas, éramos quase adolescentes, quando foi a publicação de Baixa em Terras. E como tinha sido colocada a pergunta, que efeitos teve na hierarquia da Igreja Católica? Pois alguém tentou passar para o Estado, e isso historicamente, porque os silêncios são muito mais profundos na Igreja do que no Estado. A Igreja é treinada para o silêncio, é treinada, é educada. E quem percorre aqueles caminhos de formação específica política vocacionada para um tipo de trabalho e depois percebe que ele é para ser gritado em cima dos telhados, também sabe que vai ter que pagar caro por isso. E, portanto, há homens e mulheres, sempre houve na história da Igreja, que pagaram por gritar alto aquilo que lhes parecia que era transformador. Nós duas e muitos outros tivemos a sorte de ter vivido os tempos do Concílio, e nomeadamente o sair da Paixão de Terres e o discuti-la com gente crescida, como a gente dizia, crescida em relação a nós, mas que eles partilhavam com os mais jovens, e nunca contámos quantas mulheres nem quantos homens leiam, era mesmo com toda a gente. A Lourdes, eu e muitos outros pertencíamos à paróquia de Santa Maria do Lém e vivemos onde era pior ao tempo, para a cidade de Alves, que pagou bem caro a sua adesão a esta encíclica, porque se atreveu a propor ao Conselho Paroquial, ao Conselho Paroquial, aos seus mais diretos colaboradores, no dia 19 de abril de 1968, que, com base na encíclica Paixão in Terris, se discutisse em espírito de Igreja o problema da guerra e da paz que nós vivíamos. Nós tivemos essa sorte, não sabíamos muito bem, eu não sabia, a Lourdes penso que sabia mais do que eu, mas isto de contactar com pessoas informadas e livres, o que eu aprendi lá foi mais do que tudo a liberdade de pensar, de ter opinião, mesmo que essa opinião fosse muito cara. Para mim não foi, mas para outros sei, porque era secretária do grupo que se juntou nessa altura um grupo de padres portugueses, eram 60 e tal, eram de todo o país, à volta de um ciclo de estudos que se chamava Seiva e que nunca foi publicado em texto, foi fotocopiado e era distribuído. A gente acabava de fotocopiar clandestinamente e nessa noite saíam equipas pelo país inteiro a distribuir a padres que queriam trabalhar com as suas comunidades sobre os novos ventos que superavam de Roma e que nunca a hierarquia, à exceção do Bispo de Porto, claro, a hierarquia católica, que eu me desse conta, vamos lá ver, que eu não tenho, passaram muitos anos, mas que eu me desse conta, era sempre a revelia da hierarquia que esses padres, alguns, muitos, ainda estão vivos, tinham que trabalhar para partilhar com as suas comunidades o resultado dos documentos do Concílio, nomeadamente tudo quanto dissesse paz era proibido, exatamente como tudo que dissesse guerra. Só a guerra não era proibida, a palavra era. Eu não sei como é que foi noutras comunidades, sei que havia outras comunidades de base, umas mais religiosas, e para mim fé e religião não são a mesma coisa. Havia umas mais religiosas e outras menos religiosas. Aquela era muito religiosa, porque é muito grande, não é? E a gente não tinha uma noite livre, não. A gente não tinha uma noite livre. Havia gente que recebia de Roma os documentos que estavam em discussão no Concílio duas semanas antes. E depois com o latim que os padres sabiam nesse tempo. Nesse tempo os padres sabiam latim. Pedi-lhe só concluir, se há mais três pessoas que querem falar. direita. Muito obrigado. Se faz favor, pedia-lhe só que se identificasse antes de começar a falar. Como? Pedia-lhe que se identificasse, que dissesse o seu nome. Gracinda Lima Gaspar. Eu era só para dar um contributo acerca daquela pergunta que foi feita sobre o que a Igreja naquele tempo fez e quais as repercussões. E queria dizer que há 10 anos, nos 40 anos do Concílio Vaticano II, houve uma semana de conferências e debates na Universidade Católica aqui em Lisboa. Eu fui lá nessa semana e foi dito com muita ênfase, um dos senhores, não sei se era o vice-reitor, o reitor, falou que o concílio tinha sido metido na gaveta pelos padres portugueses. Disse claramente ali em público. Não só os portugueses. Tinha sido metido na gaveta. E eu tenho reparado com os padres com quem tenho contatado que são avessos às resoluções, são avessos às resoluções que vieram do Concílio Vaticano II. Particularmente à parte que diz respeito aos leigos a trabalharem com eles, não, os leigos não têm medo dos leigos. E já fiz essa observação uma vez ao Sr. Cardeal Patriarca na Universidade Católica há tempos. E foi dito lá por algumas pessoas que estavam presentes nesses debates que alguns padres amigos deles já tinham... Eles lhes tinham perguntado, até o Concílio Vaticano II, sabe onde é que eu tenho? Abriam a gaveta, mostravam o livro lá enfiado, olha, sabe onde está? Aqui, na gaveta. E por isso, em Portugal, o Concílio Vaticano II não deu grande resposta. Pronto, era só para dizer isto. Que, onde está? Na gaveta. Muito obrigado. A seguir temos aquela senhora lá atrás. Mais uma vez peço que diga o seu nome, por favor. Um pouco brilhada quando o Sr. Vieira pôs a questão. Eu fui ver aqui a página de que tem aqui, foi publicada, foi muito rápida a publicação em português, foi no dia 19 de abril de 63. Portanto, pôs aqui uma impressão que é do União Gráfica. Mais do Cardeal Patriarca. União Gráfica. União? É. União Gráfica, exatamente. Bom, para dizer o quê? Eu acho que, nesse tempo como agora, há um grupo de privilegiados que agarram as coisas que chegam à mão e que as... Há bocadinho, quase no início, ouvi alguém atrás de mim, uma das senhoras, não sei quem foi, são sempre as mesmas pessoas. E isto era uma coisa que eu queria pôr esta questão também, nós somos igrejas, as pessoas também são pessoas de igreja, quer dizer, são responsáveis, mas como é que se pode pôr as pessoas a pensar nas coisas que estão no fundo à disposição e levá-las para a tal prática, como também dizia há bocadinho, a importância que tem de trazer da teoria, da concepção daquilo que está pensado para a prática concreta. Quando a senhora diz ali que o concílio não fez nada, bom, eu ia à missa, não percebia nada e o padre estava de costas para mim. Quer dizer, eu acho que, apesar de tudo, está muito por fazer e por concretizar. Quem sabe... Eu não disse que o concílio não fez nada. Eu disse que muitos padres... Muitos, não todos, não é? Eu, por acaso, tive o privilégio de ter na minha comunidade um padre que era um grande defensor do Concílio de Canto II, o padre Luís Cordeiro, que esteve na ajuda, muito bem, e depois foi para Carcavelos, ou apanhei em Carcavelos. Mas, portanto, o que eu acho é que foi muito irregular. Aconteceram muitas coisas muito importantes e que efetivamente transformaram a vida dos cristãos e lhes deram imensas oportunidades, e que não sei como vou fazer falar em porcentagens, mas que efetivamente está muito por fazer. Eu estou cheia de esperança que se retome. Então, uma última intervenção antes de eu dar a palavra à mesa para terminarmos então este debate. Lá atrás, por favor. Eu queria dizer o seguinte, quando surgiu a Paz Sem Terra, isso foi realmente uma verdadeira bomba que explodiu. E eu gostava apenas só de pontuar com dois exemplos o que realmente aquilo significou. Bom, por um lado, lembro aquele episódio de Manuel Alegre, que quando foi preso e que soube, teve conhecimento da publicação de encíclica, pediu a encíclica para poder tê-la com ele e poder lê-la. E ela não lhe foi dada. Pelo contrário, julgo que eu que chegou a ter uma, mas que foi confiscada. Seja como for, não autorizaram que eu ficasse com o encíclico na prisão. O segundo facto que eu queria dizer foi o seguinte. Nós, meu marido e eu, tomámos contacto realmente com a Paz Sem Terras de perto através do padre Manuel Vieira Pinto, que depois foi bispo de Nampula, e que, como sabem, teve graves problemas com a TIR e que esteve inclusivamente com prisão domiciliária cá em Portugal. O Dom Manuel Vieira Pinto, num movimento para um mundo melhor, do Padre Lombardo, que era inspirado realmente na questão da relação da Igreja e dos cristãos com o mundo e da necessidade absoluta de reclamar a dignidade da pessoa humana e, portanto, o trabalho pela paz, pela concórdia, pela subsidiariedade, enfim, tudo aquilo que, no fundo, a encíclica proclama e até o que o próprio Concílio viria depois a propor. E, portanto, isso passava-se, no entanto, de uma forma, digamos assim, traduzida para a realidade da vida de cada um. Neste caso, nós íamos aos cursos de casais, portanto, eram cursos de casais com conferências ao longo do dia, em que, evidentemente, também se discutiam, enfim, não propriamente discutiam, mas sempre se falava abertamente sobre os assuntos, e em que os padres que o padre Manuel Vieira Pinto colaboraram, entre os quais eu destaco precisamente o padre Vítor Feitor Pinto, o padre que viria a ser o bispo de Viseu, atualmente emérito, o Dom António Marcelino, vou citar também o prior de Santa Isabel, o padre Arminho. Enfim, eram pessoas que falavam sobre a encíclica Paz e Terras, sobre o concílio, e procuravam promovê-lo. Agora, o que havia era uma enorme luta contra isso. E eu vou dizer claramente que eram os leigos nas igrejas, nas missas de domingo, que eram delatores e que iam fazer queixa das homilias, dos padres nas homilias, que depois tinham imensos problemas, não só com o patriarca, como com a polícia, ou depois outros que vieram por aí fora. E, portanto, a grande reação contra a encíclica Paz em Terras veio da sociedade civil. Da sociedade civil, digamos, enfim, das classes socialmente poderosas e instaladas, que instigavam os bispos, o bispo, choviam as críticas e choviam as queixas para os bispos, e depois foi-se a repetir com outras coisas, como todos nós sabemos, e o que aconteceu ao Padre de Cidade e a muitos outros. Portanto, nós não podemos pôr as culpas todas para a hierarquia, porque a hierarquia pensava como o resto da sociedade, mas evidentemente se eram confrontados e sobretudo pressionados pela sociedade, e depois tinham toda uma luta com a força política dominante, está claro, em que tudo aquilo que fosse contra a guerra da África, tudo que se fosse falar sobre a paz e não sobre a guerra, era traição. Mas não há paz, mas no fundo era isso. Pronto, era só o que eu tinha a dizer. E agora, na verdade, foi qualquer coisa que mudou tudo. Com certeza. Então, há mais duas pessoas, mas o debate já está um pouco prolongado e eu queria. Para falar, porque eu tenho um problema de tempo também. Já viram que eu compatibilizei tudo, porque já. A questão que está aqui posta é uma questão de facto muito interessante. A Emília Nadal tem toda a razão. Nós estamos aqui numa sala onde a Sofia de Melbrenner diz isso num texto muito bonito. Havia sempre, nessa altura, quando se discutiam estes temas e quando se discutiu primeiro que nunca o tema da encíclica Pacem in Terris, esta sala terá sido das primeiras a ter esse debate. Havia sempre alguns vizinhos aqui do lado, ali mais adiante, que estavam presentes. que estavam presentes. O Nuno Teutónio Pereira, aliás, animador de vários dos grupos de debate, estava preso no dia 25 de Abril, como bem sabemos, e ao célebre episódio dos documentos do GEDOC que foram distribuídos aqui e que o Francisco Sousa Tavares salvou porque pôs dentro do congelador do frigorífico e a PIDE não se lembrou de facto de ir ao congelador do frigorífico. Estas histórias parecem estranhas, mas de facto havia o caso do Palácio de Publicidade é um caso especial. Como sabem, foi aqui no Centro Nacional de Cultura que fizemos uma grande homenagem ao Padre Felicidade e tivemos aqui a possibilidade de vários depoimentos. O afastamento e a tomada de consciência do Padre Felicidade ocorre no ano de 1958, quando houve fortes pressões para que o Padre Felicidade dissesse em quem ia votar nas eleições presidenciais. E devo dizer que o Padre Felicidade viria a confessar mais adiante que não votou no Humberto Delgado, também não votou no Américo Tomás, mas não, nessa altura não era um problema. Mas só o facto dele se ter recusado pura e simplesmente a dizer que em quem tinha votado, não tem nada a dizer, em quem votei, porque justamente isto é para confirmar o que a Emília está a dizer. Muitas vezes era alguém que ouvia as homilias e que ia participar e em determinada altura, justamente a propósito da campanha presidencial do general Humberto Delgado, exatamente. Bom, porque devo dizer, o próprio padre Felicidade Alves teve a oportunidade de dizer que ele foi tomando consciência a pouco e pouco. O padre Felicidade era um dos meninos queridos do cardeal patriarca Manuel Gonçalves Tarjeira, e havia outros meninos queridos também. Devo dizer que esta história está publicada, portanto, hoje em dia, felizmente, que há documentos muito interessantes que estão publicados contando essa história, designadamente o documento dos 101. E é preciso lembrar que o António Alçada Batista e a revista O Tempo e o Modo, e depois a revista Concilium, na sua edição portuguesa, tiveram um papel absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Devo dizer que essa história está feita, aqui o Centro Nacional de Cultura publicou isso. A revista mais censurada foi a revista O Tempo e o Modo. 1.200 páginas sujeitas à censura, 600 foram cortadas integralmente. Não houve nenhum outro órgão que tivesse uma tão intensa ação. Porquê? Porque eram os católicos. E porque era perigoso, porque se falava justamente do concílio, das consequências do concílio, etc., dos ventos, dos sinais dos tempos, exatamente. Bom, devo dizer, aliás, o Centro Nacional de Cultura, como sabem, esta sala foi também a sede da Comissão de Apoio aos Presos Políticos. Era uma organização clandestina, ela tinha sede aqui, porque era o último sítio onde a própria a polícia política julgava que pudesse funcionar. Tivemos o gosto, aliás, há alguns anos atrás, quando se comemorou essa comissão, que foi aqui nesta sala, que os antigos membros dessa comissão fizeram questão de vir para recordar a Comissão de Apoio aos Presos Políticos. E se dúvidas houvesse, basta ver, a televisão tem esse documento. Quem estava em Caxias? Francisco Sousa Tavares, a Sofia, estavam justamente os principais elementos que aqui constituíram essa comissão. A Sofia era, na altura, um pouco a presidente, informal. Alguém perguntou uma vez ao Francisco Sousa Tavares: onde é que estão os vossos arquivos? E ele dizia assim: ó, meu caro amigo, se nós engolíamos os arquivos, se nós tivéssemos os arquivos, estávamos mais presos do que estivemos, não é? Nós engolíamos os arquivos, não é? Evidentemente, não fazia sentido, não se podia guardar, como a Catalina acabou de dizer. De facto, havia coisas que não se podia guardar mesmo, não é? Não era possível, porque. E por isso muitas coisas eram destruídas. E agora, não posso deixar de recordar aqui no centro. Alguém, o nome não foi aqui referido ainda, o Padre Manuel Antunes. O Padre Manuel Antunes teve aqui no centro um papel muito importante, muito importante. De uma forma muito discreta, que era uma pessoa discreta, mas era uma pessoa em que refletiu, foi das primeiras pessoas a refletir intensamente sobre o concílio. Já foi falado aqui Dom António Ferreira Gomes e os contactos com Dom António Ferreira Gomes. Porque naturalmente que havia formas subtis de entrar em contacto com ele, porque de facto isso não era possível. Falou-se já aqui de Dom Manuel Vieira Pinto, não podemos deixar de falar de Dom Sebastião Soares de Rezende, Bispo da Beira. Devo dizer-vos que as intervenções do concílio, só há dois bispos que tiveram intervenção nas sessões públicas do concílio. Dois portugueses, dois bispos portugueses, Dom António Ferreira Gomes e Dom Sebastião Soares de Rezende. Mais ninguém. Naturalmente, há participações nas comissões, etc., e os documentos estão lá, mas nem intervenções públicas, só dois bispos tiveram intervenção pública no concílio. Porquê? A ideia era um pouco não dar muita importância, não tinha... e, portanto, agora, devo dizer o seguinte, e esse testemunho está feito, esse testemunho está dado, houve uma pressão brutal para que, quando foi subscrito o documento dos 108, e chama a atenção porque é o documento que traduz, na prática, as consequências da Pacem in Terris, não é? Foi feito tudo. Dom Manuel Gonçalves Serejeiro estava em Roma e foi feito tudo, para que ele se pronunciasse. E o regime, os governantes, fizeram tudo para que Dom Manuel Gonçalves Serejeiro desautorizasse os 101. Isso não aconteceu. Isso é histórico. O Nuno Bragança enviou um telegrama para Roma. Esse telegrama foi posto em Badajoz para não poder ser interceptado pela polícia política. Telegrama assinado pelo António Alçada Batista, sensibilizando o então cardeal Dom Manuel Gonçalves Serejeiro para o facto de ser muito grave se desautorizasse aqueles cristãos que, no fundo, estavam a pronunciar-se fiéis aos valores da Igreja. A desautorização não aconteceu, isso causou um grande incómodo. Devo dizer que essa história não está escrita porque esses arquivos não estão ainda públicos. Os documentos que hoje conhecemos são apenas os documentos pessoais ou os documentos ainda não são públicos da matéria religiosa, designadamente a propósito do Congresso Eucarístico de Bombaim e relativamente, e nesse ponto houve pressões muito, muito fortes. Devo dizer que quando Dom Manuel Gonçalves Serejeira regressou dessa viagem a Roma, o António Alçada Batista foi esperá-lo no aeroporto. E como digo, não estou a contar nada, os historiadores já o disseram. Esse testemunho está, designadamente, é um testemunho que é lembrado pelo João Bernardo da Costa no seu texto sobre nós, os vencidos do catolicismo. O Dom Manuel Gonçalves Serejeira viu o António Alçada e disse-lhe assim: sei porque é que aqui está, porque eu recebi o vosso telegrama e ele não caiu em saco roto. E o António Alçada respondeu: é por isso mesmo que eu estou aqui. Esta história é uma história que, para ser contada, não, é muito mais complexa às vezes do que a simplificação das coisas. E apenas para vos dizer que a Pátria Minterris teve um papel muito mais importante em Portugal, não no, no, nos grandes órgãos de informação, não. Catalina Pestana recordou bem isso, era aí, era nesses quase de boca a boca, né, e nesses documentos que eram debatidos e que eram discutidos, designadamente por esses jovens que nós éramos, e que foi aí que fizemos a nossa consciência política. Foi aí que fizemos a nossa consciência política. Esse ponto é, aliás, muito, muito importante. Mas é uma história muito que ainda está por fazer, mas é verdade. Eu hoje não vos vou contar, mas a União Gráfica teve problemas relativamente à tradução. Essa pequena edição, que aí está, que eu também tenho, que guardo, é a minha edição da Pátria Minterris, essa edição teve problemas com a censura. Designadamente, na tradução, vão quase rir-se desta expressão latina, socialis vita incrementa, que foi traduzido em França como socialisation, que foi traduzida na versão italiana como socializzazione. Em Portugal não foi traduzida, como verão, e tem uma forma subtil e portanto em que não se fala de socialização, o incremento dos elementos social, fala-se de elemento social, e o António Alçada, num texto no número 1 da revista O Tempo e o Modo, que depois ele enfim vai referir-se a ele na Peregrinação Interior e depois em vários textos, ele diz: como eu não podia usar a palavra democracia, eu usei: nós precisamos de instituições que envolvam uma certa dialética. Isto passou. Exatamente, apesar de estar na palavra dialética, não, democracia não, democracia não passava, mas instituições que envolvam uma certa dialética. Aliás, conhecem essa história, sabem, o António, como digo, são foi metade das páginas submetidas à censura que foram censuradas. Devo dizer-vos que a revista Vértice teve 20% de páginas censuradas, por duas razões. Primeiro, porque os redatores da revista Vértice já tinham cuidado e só mandavam para a censura aquilo que já estava muito depurado, portanto já fazia uma certa autocensura. O António era um homem generosíssimo, não é? A sua fortuna foi justamente nessa voragem da Burais, da aventura da Burais, ela foi, literalmente, mas era uma pessoa de uma extraordinária generosidade. Belia, Sofia fez uma tradução do Hamlet, e a tradução foi integralmente cortada, corte integral. E o António falou ao coronel da censura e disse assim: desculpe, isto é equívoco, não é? Isto é o Hamlet, isto é o Shakespeare, não é? E o coronel da censura diz ao António: nosso autor, mas é que há um pequeno problema. É que diabo, há lá uma personagem que se chama Marcelo. E o António disse assim: ó, senhor coronel, mas essa personagem Marcelo está lá desde o século XVII. Resposta do coronel: vocês terem posto isto é porque isto tinha, de facto, tem aqui qualquer coisa. Isto tem aqui qualquer coisa. O António negociou e conseguiu um corte parcial, cortaram, que era a última fala, cortaram a fala de Marcelo. E assim passou. Muito bem, pronto. É isto. É só para dizer que isto é muitas histórias, mas é só para confirmar aquilo, por exemplo, que a Emília fala com conhecimento de causa, ou Carlos, falam com conhecimento, todos os que aqui estão conhecem, de facto, o que era, como era difícil, como era complicado porque tudo é muito bonito agora, não é? Mas tudo é menos bonito quando havia ali naquele canto um senhor com uma gabardina que ninguém conhecia e que estava ali. Peço desculpa, não, para pôr ali o microfone porque eu estou gravado. Muito bem. Para terminar então. Sim, só um momento. Muito bem. Pronto, eu ainda tenho que. Não sei se quer fazer alguma intervenção. Estava só a dizer que, de acordo aqui com os meus arquivos, aquilo que eu consigo compulsar, a agência Eclésia diz: também o Episcopado Português sublinhou a importância do documento que classificou de nova aurora de esperança e que toca nos corações dos homens. Na nota pastoral e novidades de 3 de maio de 63, os bispos portugueses realçam que a humanidade recebeu com exultação, vai ser com exaltação também, esta presença luminosa da Igreja no mundo e pedem para que todos os homens de boa vontade se tornem operários da paz. E deve ter acabado aqui a adesão da hierarquia oficial à encíclica Pacem et Terris. Sublinhar também que realmente o Manuel Alegre estava preso na altura em que foi publicada a encíclica e pediu à família para lhe levarem quando foram visitar e os guardas não permitiram a entrada da encíclica na prisão, que é uma coisa extraordinária, não é? Um documento. E é, aliás, por isso, ele na altura até fez um poema ao João 23, chamando-lhe o avô do século. E digamos, apesar de ser um não crente, as mensagens que a encíclica encerrava eram mensagens realmente dirigidas para todas as pessoas de boa vontade. E nesse encontro, todas as pessoas de boa vontade, ele dizia-se profundamente tocado pelas palavras que ele apelidava de simples, claras, universais e intemporais, que é fundamental o princípio de cada ser humano é pessoa, isto é, natureza dotada de inteligência e vontade livre. E aliás, é essa a razão porque até no domínio da pastoral da cultura o convidam para falar e designadamente sobre esta encíclica Pacem et Terris, porque é esse episódio da vida dele que se cruzou. É evidente que as intervenções, ou não houve propriamente perguntas, houve comentários, houve testemunhos e houve realmente uma interação entre a mesa e as pessoas que aqui estiveram. Eu gostaria, talvez só para terminar, de reforçar a importância da mensagem do bem comum como devendo ser o horizonte que se deve ter no exercício da ação. Não é apenas na ação privada, é na ação pública. E eu queria sublinhar isso, porque hoje em dia, época de confusão de conceitos, é importante referir é que a legitimidade do poder se funda no exercício, na prática e na busca do bem comum. Portanto, a legitimidade do poder não é uma legitimidade vazia ou formal, ela tem que ser também uma legitimidade conformada à realização do bem comum. Por isso é que, e terminamos com um judeu de ascendência portuguesa, o famoso Spinoza, fantástico e fabuloso pensador, filósofo, político, que aliás foi perseguido por também ter estado à frente do seu tempo, que no seu Tratado da Política referia os ensinamentos que Tito Lívio produzia, no sentido de dizer que o povo deve obedecer ao soberano, mas se o soberano dá uma ordem que não é justa, o povo não a deve cumprir, porque ao não cumpri-la está a ajudar o soberano a que ele não erre através da imposição de uma ordem justa. E eu penso que tudo isto se liga realmente com a coisa mais natural, a punção, digamos, mais primária que nós temos enquanto seres humanos, que é a busca da justiça, do que é justo. E a busca da justiça está traduzida, sem estar escrita, no direito natural, que apesar de não ser exigível, é aquele que, quando é realizado, se considera como tendo cumprido o seu papel. E, portanto, ao fim e ao cabo, isto são traduções do que é a realização do que é justo, do que nós buscamos enquanto seres humanos com toda a naturalidade, aquilo que emana da natureza, da ordem universal e dos comandos de quem nós acreditamos que estabelece e dirige alguns a estas suas criaturas. De maneira que eu acho que queria agradecer, terminar como comecei, agradecendo o convite para estar aqui. Penso que foi muito interessante esta sessão. Queria agradecer muito também esse feedback que veio desse lado. Então, antes de terminarmos, gostaria só de agradecer mais uma vez aos dois oradores principais e também à plateia a sua intervenção neste debate, que me parece que foi muito rico. Uma das figuras que foi muito mencionada neste debate, como é evidente, foi o Papa João XXIII, e várias vezes foi mencionada a sua morte, mais ou menos 2 meses depois da publicação da Pacem in Terris. O movimento Nós Somos Igreja tem planeada uma outra conferência dedicada à figura do Papa João XXIII, próximo da data do aniversário da sua morte. Portanto, aquelas pessoas... 25 de maio. Portanto, as pessoas que estiverem interessadas nesse assunto, por favor, mantenham-se atentas e em breve, então, voltaremos a este assunto. Mais uma vez, muito obrigado a todos e espero que tenha sido uma conferência frutuosa e agradável.